Belo Horizonte. DQ. Obrigado, Deus. Hoje eu poder tá aqui. Depois de Deus, é claro que a senhora Dona Albani. E já vou te pedir desculpas por não te obedecer. A senhora queria um diploma e eu só trouxe um CD. Mas tô feliz, porque essa é dedicada a meus manos que vem cobrando esse CD há um pouco mais de 10 anos. Infelizmente alguns se foram, não estão mais aqui. Mas os que estão, escuta alto pros que se foram ouvir. Na nossa adolescência, Deus do céu, quanta loucura. Sexta-feira o trabalho, dá trabalho, as viaturas. No apetite, na missão, era eu e o Sergão. Perdeu, já era, ô vacilão. Peço perdão a todos que eu prejudiquei. Não sei se serve de argumento, mas aí precisei. Pegando 4 condução, 2 metrô e 2 busão. Sem dinheiro pra pagar, passei por humilhação. E tudo isso pra ouvir falar de rap, métrica, flow, back to back. Obrigado, renegado, por ter acreditado que o branquelo magro não conversava fiado. E ter gravado na sua casa aquelas primeiras rimas. Falando em casa, mando um beijo aí pra dona Regina. E qualquer hora eu subo o morro e vou na Matos Além. Mas vocês estão me devendo aquela visita também. Fala em visita, eu também devo as minhas. Soraya, Lucelena, Beth e vó Pretinha. Ai, Moacir, eu já tô juntando a grana pra gente dar um rolê em Aparecida de Goiânia. Quantas lembranças dos amigos trago na memória. Um forte abraço a toda a minha família de Vitória. Silva, Rei, Simões, estou no andar de cima. Tio Jair, vó Neném, vó Pedro e vó Belina. Não sei se em dezembro ou no carnaval eu vou dar um rolê, tirar onda no litoral. Mas é por fim, vim dizer que eu sou Aparecido. Quem que lembrou de mim no fundo do duelo esquecido? Aí, irmão, é mais que amizade. Rolando sonhos com você de madrugada até tarde. Você só tinha uma pastinha de CD. E hoje é o DJ que mais toca na cena dessa cidade. De lá pra cá mil coisas vêm acontecendo. E eu sigo nos predinhos vendo as crianças crescendo. A Stefano, o Sorin, a Thali, o Neguinha, a Carol, Vinícius, Aninho, o Lorim. Longe de ser exemplo, eu paro e penso, é mais que rap. Pois tudo que eu escrevo tá na boca dos moleque. Lá na quebrada eu já tô no segundo lugar, disputando a liderança com Patati Patata. Não posso fraquejar, eles contam comigo. E a história que eles vivem é a mesma que eu vivo. Junto comigo também tem uma pá de louco. Urso, Pedrão, Gen, produto tosco. Vô João e vó Geni, toda a família Magalhães. As conquistas aqui vão muito além do que os cifrões. Tipo mano que eu trombei que se eu contar cê não acredita. E ele disse pra mim, cê rimou a minha vida. Pro Beats fez meu sonho se tornar realidade. Tamo junto no jogo, é nóis, DJ Spider. Deu oportunidade de gravar o primeiro disco. Valeu mesmo parceiro, eu nunca vou me esquecer disso. Também como não esqueço os bailes antigos da cidade. O Calabouço, a Cocobogo, o Estrela e o Dançar. Eu vigiava os carros pra poder colar no show. Sinto saudade, toda tarde tinha o I-Rap. E hoje o rap vem alçando voos altos. Alguns trocam de nome pra não assustar os fidalgos, pois é. Mas no princípio foi difícil pra carai. Foi poucos que colocaram o meu nome no fly. Sem nome no fly, mas com o mic na minha mão. Agora é nossa vez, DJ Zeu, aumenta o som. E as coisas acontecem pra quem faz acontecer. Pergunta agora o significado de DQ.